Juan, desça para 3.007. 3997, Mento 090, 099, autorizado a decolada 1 já. Você está atuando, isso é para 3 mil, isso é o que nós vamos. сейчас ровно от Зарца туда. agora o centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8, boa viagem. Boa noite, atendo a explosão, 3-4 chegada. Remédio 1, desça a via para nível 050. A gente está em cima de uma zona. Onde vai ficar?

2, da Bona 36, chame o controle 520 da Cima 8. 208, obrigado, uma boa noite, senhor. Boa noite. Alô, boa noite. Ponte Carlos 072. Alô, 9050, controle Salvador. Subida 910 Salvador, mapeia nível 90, serviço radar terminado. Sendo a aeroportura, na Caju, frequência 120, decimal 3, boa viagem. Contato na data com mais sua para a linha 340, federação 1. 7, eu falo 340. Pode estar na 072. Azul navio na 78, perfil da Coral. Onde? Eu sou o Cidade Nordeste, sobre o 7024. 70, direto com onde está presente, navio na 78. Aguenta. 2, passa nível 180, chama agora o centro, retire frequência 125.1, alterna 123.8, pode ir. Chama o aeroporto 198-2995, já volto. Dois Fortaleza, muito boa noite, eu vou na 723, 2.7 para o Inter Terra Capital. Boa noite, eu vou na 723, está autorizado por 90, venta 100 graus, 099, e o ajuste 0016. 1016, vem para o pouso 1-0, voo na 73. Azul 4959, decolando 1-4-1-2-0-8. Gente, é um controle 208, azul 4959, obrigado para trabalhar. localizado, aliás, em Mato Grosso 0. Zero, 79 Federal, boa noite, contato radar, mantém a trilha até 4.000 pés, vamos com o varal direita, voando luta. Até 4.000, após direita letra. notificação, autorizado chegada com médio ônibus, esta via para o nível 05, total 060, estou tímido aqui no 06. Boa noite, contato radar, terça via para o nível 070, pegada com 10 minutos.